Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do Êxodo e hoje nós vamos tratar do capítulo 30, deixando para amanhã, com a permissão do Senhor, a palavra para líderes, segundo a Será a segunda ministração para líderes nessa nova série de 20 ministrações sobre o Espírito Santo. Tá bem? Então amanhã nós vamos, com a graça do Senhor, a sua permissão e orientação, enviar uma segunda palavra sobre a obra do Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar do livro do Êxodo, no seu capítulo 30. Vamos então para a leitura, mas eu já quero dizer a você, para que você já tenha uma introdução e situe-se no contexto do capítulo, esse é um capítulo que vai dar continuidade ao que nós estamos vendo sobre o tabernáculo e trata especificamente da lei cerimonial, que para nós tem um valor importantíssimo, não na forma, mas no conteúdo. E sobre o conteúdo, nós vamos tentar apontar alguns elementos que são importantes. Portanto, a leitura será breve, embora sejam muitos versículos, mas não é necessário ficar nos atendo a todo detalhamento. Então, farei a leitura completa, mas há todo um detalhamento de como deve ser o altar do aroma e perfume, o tributo para manter a tenda, a bacia da purificação, o óleo para unção, tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso, o aroma sagrado para o tabernáculo. Mas, na verdade, o que nós estamos buscando é o conteúdo dessa palavra, para aplicação em nossas vidas, tá bem? Vamos à leitura. Capítulo 30 de Êxodo. Farás também um altar para queimares nele incenso de madeira de acácia, o farás. Será uma só peça quadrada, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas terão prolongamentos como chifres, formando um único móvel. Cobrirás de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e farás uma moldura de ouro ao seu redor. Farás duas argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, a fim de que sustentem os varais utilizados para transportá-lo. Usarás madeira de acácia na confecção desses varais e os revestirás de ouro. Porás o altar de fronte do véu que está diante da Arca da Aliança, perante o propiciatório, que é a sua tampa, e está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará queimar incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, assim que vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao cair da noite. Será um incenso perpétuo diante de Yahvé pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre esse altar nenhuma outra espécie de incenso, tampouco holocausto, oferta de cereal ou manjares, nem derramarei sobre ele ofertas de bebidas ou libações. Uma vez por ano, Arão realizará sobre as pontas do altar, em forma de chifre, o rito da expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado, no dia do perdão, anualmente. Ele fará essa propiciação por si, pelas vossas gerações, sendo assim santíssimo é esse altar a Yahvé, o Senhor. Aqui no versículo 10 há um detalhe importante que acompanha a comunidade hebraica até hoje e é importante para a nossa compreensão da função do sumo sacerdote. Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos, fazia o rito da expiação com o sacrifício pelo pecado, naquele que era chamado Dia do Perdão. Isso era feito uma vez por ano. E ele fazia essa propiciação por ele mesmo e por todas as gerações, para todas as gerações. E através disso, o Senhor considerava o lugar, o altar, e todo o tabernáculo e a própria aliança com o povo como santíssimo. Tabernáculo santíssimo, sacerdotes santíssimos, a arca santíssima, o testemunho santíssimo, tudo santíssimo para Yahvé, o Senhor, porque ele é santíssimo e tudo que diz respeito a ele tem que ser santíssimo. Já é um detalhe interessante, uma verificação para nós interessante de que a nossa vida deve ser santa, como ele é santo, santo, santo. Tá bem? Louvado seja o nome do Senhor. Só que essa obra que Arão realizou, ainda no deserto e no início da comunidade mesmo, da nação de Israel que ia se constituindo, dia após dia, após a saída do Egito, depois Jesus realizou completamente. Jesus fez o rito da expiação na cruz do Calvário, com o sangue do seu sacrifício, pelo pecado de toda a humanidade. Nem toda a humanidade o aceita como Senhor e Salvador, e por isso não desfruta da vida plena, abundante e eterna. Mas o sacrifício que ele fez tem essa amplitude. Ele fez um sacrifício único e suficiente por todos. O sacrifício pelo pecado que Jesus realizou é por todos, é para todos. É para o perdão do pecado de todos. Agora, depende de cada pessoa se apropriar dessa graça de Deus, dessa obra do Senhor, reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado, se arrependendo do seu pecado, confessando o pecado, aceitando o perdão que Jesus ofereceu, aceitando como Salvador do pecado, aceitando como Senhor da sua vida, e então receberá o seu perdão. Tá bem? O sumo sacerdote fazia isso anualmente. Jesus fez de uma só vez, sacrifício único e suficiente para todos os anos, para todos os tempos, para todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa obra que ele fez é indescritível, é a palavra. Sempre, quando a gente pensa nisso, cada vez que a gente pensa, cada vez que nós pensamos nisso, cada vez que nós refletimos, cada vez que nós temos comunhão com o Senhor, em cada dia que temos comunhão com o Senhor, na nossa oração, quando a gente pensa nesse sacrifício que Jesus fez por nós, anulando o pecado original, concedendo o perdão, oferecendo uma nova vida para nós, a ressurreição do nosso ser e propiciando uma nova vida, como disse, abundante, plena, eterna, é maravilhoso demais. Não há palavras que sejam suficientes para agradecer, nem cânticos que sejam, nem hinos que sejam suficientes para agradecer tamanha bênção. Mas ele já fez isso, esse rito da propiciação, rito da expiação, rito sacrificial pelo pecado e para o perdão dos nossos pecados, do pecado original e dos pecados ele já fez lá na cruz do Calvário. E eu lembro a você que então você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador saiu dessa condição de pecador. Você não pode mais dizer eu sou pecador. Não, você não é pecador. Você é filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sua condição é de filho. Lembra da parábola do filho pródigo? Então, quando você volta para Deus e aceita o abraço do Pai com tudo isso que eu falei, que representa tudo isso, esse perdão por ter saído da sua presença, por ter desobedecido, por não ter tido comunhão com ele, por ter pecado e tudo mais, e a consequência disso, que é a morte, porque a consequência do pecado é a morte, ou o salário do pecado é a morte. Então, quando você aceita esse abraço do Pai, você volta à condição de filho de Deus. E voltando à condição de filho de Deus, recebe a nova vida. Você passa a ser uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. O que é esse tudo? O tudo é todo esse rito da expiação, feito pelo sacrifício de Jesus, pelo pecado original. Então você já não está mais preso à lei do pecado e da morte, e você recebeu perdão. Perdão para toda a sua vida. Agora, acidentalmente, se ocorrer alguma coisa, e tem que ser cada vez menos frequente, não é, irmãos? Irmãs, cada vez uma incidência menor. Se você já foi perdoado, está em processo de santificação, esse acidente de usar uma palavra torpe, ou de não orar, ou de maltratar alguém, bom, aí são milhares de possibilidades de pecado, então isso tem que acontecer cada vez com menor frequência. Cada dia com menor frequência. Porque você já é um filho de Deus, voltou para a casa do Pai e agora tem comunhão com Ele, está em processo de santificação. E como você está em processo de santificação, na medida em que você está se santificando, se parecendo mais com Ele, se assemelhando mais a Ele, o pecado que já não tem domínio sobre você, então, vai desaparecendo numa área, em outra área, na terceira área, na quarta, na quinta e assim por diante. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor, porque senão a gente pensa, ah, nós ainda somos os pecadores. Não, nós somos filhos de Deus em processo de santificação, lavados pelo sangue de Jesus em processo de santificação. Pastor, mas a Bíblia diz que se alguém falar que não peca, é mentiroso. É verdade. Então, eu não estou dizendo que você não vai pecar, mas eu estou dizendo que o pecado tem que ser cada vez menos frequente, cada vez mais distante de você. O pecado tem que estar cada vez mais distante de você, em todo tipo de pecado, e com menos frequência, por causa do processo da santificação. Então, se alguém nasceu de novo mesmo, vai se santificando. E se vai sendo santificado, vai se distanciando do pecado. Aleluia, louvado seja o Senhor pela obra bendita que ele realizou. E está aqui sinalizado no primeiro momento do tabernáculo, que representa toda a vida e obra de Jesus. Aleluia. Voltemos para o versículo 11. Ah, só para finalizar, em direção, você está sendo santificado em direção a uma condição de santíssimo, de santo. Tudo do tabernáculo tem que ser santíssimo. Por que tudo tem que ser santíssimo? Você pode perguntar. Porque o nosso Deus é santíssimo. Então, se o nosso Deus é santíssimo, ele quer que tudo que esteja ao seu redor seja santíssimo também. Aquilo que está no ambiente celestial já é santíssimo. E nós estamos voltando para essa condição de santíssimos. Esse é o propósito do Senhor. Por isso, a graça santificadora, para nos tornar santos, já que o nosso Senhor é santo, santo, santo. Aleluia. Bem, versículo 11. Então Iavé falou mais a Moisés. E lhe ordenou: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um pagará a Iavé um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga quando os recenseares. Todo que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio shekel, 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Esses 6 gramas são um tributo ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas. É um padrão, tá bom, irmãos? Um padrão que foi estabelecido, que era acessível a todos. 6 gramas de prata ao pagar o tributo estabelecido a Iavé em resgate por vossas vidas. Receberá dos israelitas o dinheiro da propiciação e tu usarás para os serviços da tenda do encontro. Será um memorial diante de Iavé, em benefício de todos os filhos de Israel, a fim de realizarem expiação por suas próprias pessoas. Bem, em primeiro lugar, eu quero destacar aqui nessa perícope, nesse trecho que vai do versículo 11 ao 16, essa oferta para a manutenção da tenda, do tabernáculo. Muito bem, essa oferta deveria ser feita, o padrão foi estabelecido, o valor foi estabelecido, e se você pensar que nós somos o santuário do Espírito Santo, fica fácil de você entender. Para esse processo santificador e para que o tabernáculo da sua vida esteja de acordo com o padrão que o Senhor deseja, é necessário que se pague um preço. Isso não tem nada a ver com sacrifício. Pagar um preço. Quem quer entrar numa faculdade vai ter que estudar. Não tem outro caminho. A não ser que seja uma faculdade fajuta, né? Mas, e hoje em dia até tem, né? Já há algumas décadas que, infelizmente, temos isso, particularmente aqui no Brasil. Peço na hora da tradução aí para a irmã não colocar dessa maneira. É mais um fenômeno do Brasil, né? Bom, se o cidadão vai aprender um curso técnico para ser um profissional, como eu fui, metalúrgico, e aí ele pode virar um ferramenteiro. E eu não fiz esses cursos para ferramenteiro ou outros, mas há uma série de funções na metalúrgica que você tem que fazer o curso técnico. Tem que pagar esse preço, tem que estudar, tem que se preparar. Eu falei duas coisas de estudo, mas vamos mudar totalmente a área. Se você quer manter a sua saúde, você tem que se alimentar corretamente, tem que pagar um preço de comer coisas que você não gosta e deixar de comer coisas que você gosta muito, mas que exageradamente vão fazer mal. Se você vai fazer uma viagem, vamos lá, você conseguiu 15 dias de folga no seu serviço, vai fazer uma viagem. E vai passear, não, nada muito distante. Vai visitar os parentes no interior. Ótimo, maravilhoso. Aí, isso vai ter um custo. O custo do combustível para o automóvel, o custo da passagem no ônibus. E você vai ter que arrumar a mala. Uma das coisas mais trabalhosas em viagens, até de passeio, até em acampamentos que a gente faz da igreja, arrumar a mala e quando voltar, depois vai ter que desfazer a mala, que dá um trabalhão. Tudo isso em todas as áreas, todas as áreas. Pode pensar. A higiene pessoal, você tem que separar um tempo, todo dia. Para tomar o seu banho, você vai escovar os dentes, você tem que. Você quer manter a dentição legal? Então você tem que escovar os dentes todo dia. Irmãos, irmãs, eu estou dando exemplos assim muito básicos, muito elementares, para que você não fique achando que essa é uma coisa abstrata. Não, em tudo na nossa vida, tudo, todas as áreas da nossa vida, nós temos que estabelecer metas, objetivos. Nós acabamos estabelecendo metas, objetivos, ou para trabalho, ou para estudo, ou para passeio, ou para saúde, ou para o que for. E isso tem um custeio de tempo, pelo menos, e de atenção. No caso da higiene, banho. Todo dia, no caso de escovar os dentes, são várias vezes ao dia. No banho também, duas vezes. Aqui que é um calorão, né? Aqui tem um sol para cada um habitante aqui no leste de Minas. Tem um sol para um irmão, tem um outro sol para outro irmão. Um fenômeno aí para os cientistas estudarem. Aqui tem um sol para cada um. É um fenômeno maravilhoso. Vocês não têm ideia, em dia de calor, o que isso representa. Só os irmãos aqui sabem. Eu digo para eles que eles são super-heróis de estarem sobrevivendo no meio do calor. E agora que está um friozinho, eu me sinto assim como que no Jardim do Éden, porque parou o calor. Então, se você, em qualquer área, vai ter que gastar tempo, gastar um certo recurso na sua vida devocional para alcançar essa condição de santidade, vai ter que separar um tempo também para oração. Vai ter que separar um tempo para a leitura bíblica. A oração até Você pode orar em todo o tempo, indo para o estudo, indo para o trabalho, voltando do estudo, voltando do trabalho. A oração tem essa bênção, essa possibilidade. Mas a leitura é mais complicada. Eu me lembro logo que eu me converti, então eu podia ler no ônibus quando eu estava indo para o trabalho, depois eu lia na hora do almoço, enquanto o pessoal jogava dominó e essas coisas de almoço. E no fim da tarde eu quase não conseguia, já estava muito cansado, não conseguia fazer uma leitura legal. Daí à noite eu voltei para o colégio, eu tinha parado de estudar. Bom, no colégio ia ter que estudar. Voltar a estudar. E voltar a estudar é. Irmãos, não parem, não parem, porque até você retomar a disciplina, a dinâmica do estudo, é um pega. Então, não parem. Mas se parou, volto sabendo que vai ter que gastar um tempo para estudar. E a leitura devocional, às vezes, meus dois irmãos são. Agora só meus pais e meus dois irmãos, eles podem testemunhar. Às vezes a leitura devocional que eu tinha que continuar fazendo no dia, eu fazia depois do colégio. Mas isso também nunca foi muito problemático, porque meu pai trabalhava sem parar, sem parar, em casa, trabalhava nos lugares, né, nas firmas para quem ele prestava serviço e trabalhava em casa. E meu irmão, minha irmã também sempre trabalhou, foi a primeira a ter emprego. E meu irmão, eu podia sair de casa ou voltar de casa, ele estava quase sempre nos mesmos dois lugares, ou na mesa da cozinha ou numa mesa que o papai usava como uma espécie de escritório. Não era um escritório, era num quarto. Mas ele estava estudando, então isso já era um impulso, já era um facilitador. Você viu isso a vida inteira? Então você se acostuma com esse padrão. E isso não foi tão difícil. Embora eu tenha ficado pelo menos uns 7 anos, dos 13, dos 12 aos 19, até a minha conversão. Sem ler sequer uma linha, nem de colégio, nem de Bíblia, nada. Era só bola e à noite música e, né, essa coisa toda. Então, aí tinha que voltar agora. Por que o senhor está falando tudo isso, pastor? Tanto para nós, de estudo, trabalho, lazer, como a do senhor. Por quê? A tenda do encontro precisava ser mantida. E eu disse para vocês que o tabernáculo hoje é você. Portanto, para a sua santificação, não tem atalho. Não tem atalho. A santificação exige oração. A santificação exige leitura bíblica. A santificação exige comunhão com Deus. Não há atalho. Tudo bem? Não há atalho. Tem gente que quer ser espiritual, quer ser líder, quer ser uma bênção, fica maravilhado quando vê as bênçãos acontecerem e quer experimentar isso, só que não quer pagar o preço, pagar o tributo, vamos dizer assim. Não tem jeito, não tem jeito. Fazendo uma. Colocação com relação ainda à adoração. Primeiro, tabernáculos somos nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. Mas há um lugar que nós reservamos para nos encontrarmos como igreja. Os irmãos e as irmãs vão se encontrar num determinado lugar. Nós chamamos de igreja, não é? Tudo bem, essa igreja tem conta de luz a pagar. Essa igreja tem conta de água a pagar. Essa igreja, se a propriedade não for sua, nós abrimos um segundo trabalho em Vargem Alegre, tem um aluguel para pagar. E esse aluguel, essa luz, essa água, precisa ser paga, para que o trabalho continue. E para que o trabalho continue, então, nós vamos ter que ofertar. Simples assim. Existe uma demanda administrativa, uma demanda, um requisito administrativo. Existe um item administrativo no que diz respeito à nossa igreja. Ah, mas agora o terreno é nosso. Então, fiquei feliz porque uma igreja que eu ajudei a incentivar, a orar, do pastor Wagner, da pastora Andréia, um grande abraço para eles lá em Juiz de Fora. Eu fui lá poucas vezes, né? Não, quem fez o trabalho foram eles. 100% do trabalho é ação de Deus e deles. Mas eu acompanhei pelo menos o nascedouro. E agora eles já compraram a propriedade e ergueram. Bom, comprar a propriedade teve um preço. Segundo, erguer um templo tem um preço para construir. Isso tudo exige dinheiro. E dinheiro na igreja se tem com oferta. Tá bom? Então, não quero que você tenha medo de falar desse assunto. Nós cometemos dois grandes erros e eu quero aproveitar esse texto para falar disso com tranquilidade, mas também com firmeza. Ou não se fala de dinheiro de modo algum, não se fala de dinheiro, eu estou falando de dinheiro mesmo, oferta. Tá bem? Dízimos e ofertas. Ou não se fala com medo de melindrar alguém, de deixar alguém muito sensível e essa pessoa, né, acabar não gostando. Ou não se fala nada e se espera 100% de uma ação voluntária, que seria até o ideal. O ideal, se todo mundo tivesse no caminho da santidade, não precisaria falar nada mesmo, né? Mas a gente tem que falar também para instruir segundo a palavra do Senhor. Não é só uma questão de não falar para não melindrar. Bom, a igreja tem compromissos financeiros. E ou não se fala nada sobre o assunto e a igreja fica ruim das pernas no aspecto financeiro, ou como nós temos visto, que para mim é um outro extremo e também horripilante, horripilante. Há igrejas que até estão nos meios sociais, nas mídias sociais, na televisão, na internet e tudo mais. Só se fala de dinheiro. Para cada coisa, como eu disse a vocês, aí vende, olha, esse aqui é a água do Jordão, compra e faça a campanha da água do Jordão. Coitado do Rio Jordão. Porque se toda aquela água que o pessoal está tirando em todos os lugares dessas comunidades que são água do Jordão, acho que já está para secar. Porque não deve ter tanta água assim. Mas em cada campanha é água do Jordão. Ou então, olha, leve um broche e faça a campanha do tabernáculo. Aí o broche é a menorá. E o cara faz a campanha e dá um valor X lá. E aí faz outra campanha com não sei o quê. Tá, irmãos, então isso acaba sendo um exagero. Então quero ser bem franco com você. Primeiro, está errado nunca falar. Porque não tem por que não falar. Nós temos que nos comprometer com a obra do Senhor. Não tem por que não falar. A menos que nós reconheçamos que estamos numa sociedade de desigualdade, e por causa da desigualdade, e por causa da ideologia capitalista, o Deus das pessoas seja o dinheiro. Como o Deus é o dinheiro, você não fala, porque senão você vai mexer com o Deus dela, o Deus da pessoa. Talvez esse seja o problema. Então, ou não se fala nada, ou então se fala exageradamente, como um Deus também. O Deus do dinheiro para esses líderes dessas novas comunidades que surgem. E para esses líderes, parece que o dinheiro é um Deus. E por isso eles fazem tanta, tanta, tanta campanha. Pastor, mas o gasto deles é muito grande. Eu sei, querido. E como o gasto é muito grande, vai ter que ser pago, sim. Mas eu não vou entrar em detalhes, mas nós sabemos. E volta e meia, uma vez por ano, aparece um caso de escândalo, aqui ou ali, mostrando que um cidadão que se dizia reverendo, pastor ou padre, ou até apareceu o ano passado, ou retrasado, um líder espírita aí que tinha milhões, né, muito dinheiro. Então, as pessoas acabam sendo espoliadas, sendo enganadas em nome da espiritualidade. Esses são dois erros, dois exageros, tá bom? Vamos nos livrar disso? Ou não falar nada, ou falar demais sobre isso. Então, sem exagero, de um lado ou de outro. Chegou no momento do louvor, e como oferta é um momento de comprometimento com Deus, de louvor, oferta missionária, né? Chegou no momento, trabalhe a questão e que os irmãos e as irmãs desse grupo que estão ouvindo, deem o seu melhor, deem o seu melhor. Tá bem? Deem o seu melhor. Acho que isso fica gostoso. Agora não vamos ficar aqui nem encurralados com medo de falar, isso mais nas igrejas históricas, e os outros exagerados, né? Para falar para a igreja acumular, e às vezes não é nem igreja, né? Vai para o bolso do cidadão, tá bom? Que Deus abençoe nesse particular e que eu fique sabendo que vocês estão cada vez mais maduros. E se eu não ficar sabendo, Deus, o que importa é que Deus fique sabendo. Ele vai se alegrar muito que vocês estão maduros e estão comprometidos com essa necessidade financeira do tabernáculo. A primeira necessidade é a disponibilidade de tempo para você se santificar. Você é o templo do Espírito. Agora, quando nós plantamos comunidades, igrejas, aí tem outros gastos. Tá bom? Muito bem, vamos para o 17. Então Yahvé orientou a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze, para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram, e também, quando se aproximarem do altar, para ministrar, para fazer fumegar uma oferenda queimada a Yahvé, lavarão as mãos e os pés, e assim não morrerão. Isso será um decreto perpétuo para Arão e todos os seus descendentes, geração após geração. Uma palavra só traduz essa necessidade do sacerdote se lavar. Purificação. Tá bom? O que se objetivava com isso, quando Yahvé falou com Moisés, orientou a Moisés, é para que os sacerdotes estivessem purificados. Se você quiser usar uma palavra mais conhecida hoje, santificação. Então, para que não entrassem lá sem se purificar, sem se santificar, entendendo que o lugar é santíssimo. E como o lugar é santíssimo, quem não se lava morre. Morre. Aqui eu volto à oração de confissão pelo pecado. Quem não se lava morre. Pastor, o senhor disse que nós não somos mais pecadores. Essencialmente, nós somos filhos de Deus agora. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia também diz que ainda cometemos pecado. E eu expliquei já várias vezes para você que, primeiro, quem diz que não comete nenhum pecado é mentiroso. Papo furado. Segundo, ainda acontece, só que acontece acidentalmente. Ou mesmo que seja voluntário, vai cada vez ter uma incidência menor, uma frequência menor. Por quê? Porque você está em processo de purificação, de santificação. Tá bom? Então, a necessidade de nos purificarmos, de nos santificarmos, para termos comunhão com Deus. E aí lembramos então da Santa Ceia. Quando o apóstolo Paulo orienta em Coríntios que há muitos que não examinam a si mesmos e não confessam o seu pecado, não se arrependem do seu pecado, não confessam o seu pecado, não procuram a reconciliação se o problema é de relacionamento com alguém, e aí participam da Santa Ceia, ele diz assim que alguns adoecem e outros dormem. Esse dormir significa morrer. O dormir ali é morrer. Então, sem purificação e santificação, é impossível ter comunhão com Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, eu quero recomendar a você, em nome de Jesus, uma palavra de amor pastoral, mantenha a chama acesa do Espírito e mantenha uma atitude diária, permanente, de confissão. Pastor, eu não estou localizando hoje, eu não cometi nenhum pecado. Que bênção, irmão, que bênção, se conscientemente você não está verificando. Então, faz assim, aí confessa o que eu disse em outra ministração, confessa como salmista, diz assim: Senhor, sonda-me, sonda-me. Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau. Aí você faz a oração assim: lava sua alma diante do Senhor, lava o seu ser, seu coração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Indo para o trabalho. Indo para o trabalho, indo para a escola, vê se há em mim algum caminho mau, que eu não tô, que eu não estou, perdão, irmão, a gente vai comendo as palavras, né? Que eu não estou verificando, e me guia pelos teus caminhos eternos, tá? Então, confesse os seus pecados ocultos, e confesse também pecados até involuntários. Senhor, se eu fiz alguma coisa e que eu não tenho nem noção, involuntariamente eu te desagradei, me perdoa, me lava. Só que não deixa eu cair de novo nesse erro. N não basta confessar pecado, é preciso mudar de mente, se arrepender e mudar de postura. Tá joia? Benção, aleluia, que benção. Nós podemos falar sobre isso. Então, do versículo 17 ao versículo 21, sempre, todo dia, no momento da sua oração com Deus, mantenha a sua purificação e o seu processo de santificação através do arrependimento, da confissão do pecado e da mudança de vida. da mudança de mente primeiro e, por extensão, a mudança de comportamento necessariamente virá. Tá bem? Joia. Bênção mesmo. Aleluia. Agora o óleo santo para as unções. E prosseguiu dizendo o Senhor a Moisés: quanto a ti, reúne as seguintes quantidades de especiarias aromáticas de primeira qualidade: 6 quilos de mirra virgem líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cálamo balsâmico aromático, 6 quilos de cássia, tudo isso com base no peso padrão do santuário, e um hin, galão, de azeite puro de oliva. Com tudo isso, farás o óleo sagrado para as unções, uma fina mistura de aromas, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse será o óleo santo para as unções. Só um detalhe aqui: outro dia eu falei de confecção, de costureira, e falei de quem trabalha com pedra. Aqui, ó, outra função, outro ministério: perfumista. Olha que bênção. Lá no passado, dentro da realidade deles. Por isso que eu digo a vocês que há inúmeros ministérios que podem surgir, ou departamentos, seja qual for o nome que a sua denominação dê. Há gente aí na sua comunidade com talentos diferenciados. Você precisa estar atento a isso, pastor, pastora, e líderes em geral, ajudem, né? Diáconos, ajudem, presbíteros, ajudem a verificar a qualificação da pessoa para uma determinada área, para que isso seja uma bênção para a vida dela, dessa pessoa, e a vida de toda a igreja. Muito bem, fecho o parênteses. Com ele, versículo 26, ungirás a tenda dos encontros e a arca da aliança, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro, com todos os seus acessórios, o altar do incenso, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios e a bacia com sua base. Consagrarás esses elementos e se tornarão santíssimos. E tudo o que neles tocar igualmente ficará santificado. Ungirás também Arão e a seus filhos, e os consagrarás para que exerçam plenamente o ministério sacerdotal, como meus servos em minha honra. Falamos disso nesses últimos dias. Volto a falar, o núcleo está aqui, ó. Consagrarás esses elementos e eles se tornarão santíssimos. Versículo 29. Nós temos que consagrar tudo ao Senhor. Tudo. Tudo. No caso lá do tabernáculo, do primeiro tabernáculo, ungiram a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa, o candelabro, que é a menorá, os utensílios, os acessórios, o altar do holocausto, a bacia com sua base, tudo foi ungido. E tudo ficou santificado. E depois Arão e os seus filhos também foram consagrados para o exercício do ministério. Percebam a seriedade, como Deus é santíssimo, ele requer de nós uma vida santa e que nós consagremos tudo de nossas vidas a ele, até as coisas. Veja, quando você consagra e unge utensílio, você não está ungindo uma pessoa, você está ungindo coisa. Mas o Senhor, que separou isso, essas coisas exatamente como uma réplica do santuário celestial, queria que tudo fosse ungido. Claro que é só uma imagem e uma semelhança, né? Claro. Santuário celestial é inimaginável. Só podemos imaginar olhando para esse, um pouco, e depois olhando, sobretudo, para Jesus, que é o verdadeiro tabernáculo entre nós. Ele veio tabernacular conosco. Pode fazer esse neologismo, pastor? Nesse caso, pode. Ele veio tabernacular. Literalmente é isso. Deus veio tabernacular conosco. Ele veio montar sua tenda entre nós em Jesus Cristo. E depois ele continuou tabernaculando conosco através da pessoa do Espírito Santo. Então, todas as áreas da nossa vida têm que ser. Imagine que cada área da sua vida é como se fosse aqui um objeto, ou a mesa, ou um utensílio, ou um candelabro, ou um acessório, ou um altar de incenso, ou seja, tudo deve estar consagrado ao Senhor e ungido pelo Espírito de santidade do Senhor. Tudo, cabeça, pensamento, né? Os sentidos, a visão, a audição, a fala, o tato, o olfato, os órgãos. Consagre, Senhor, eu consagro a minha saúde por completo, inteiramente, todos os órgãos da minha vida sejam para o louvor da tua glória. Esse é o lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Então, unge tudo, Senhor, consagra tudo para o louvor da tua glória. Isso dentro de você, fora de você, no seu corpo, na sua cabeça, no, na sua mente, no seu sentimento, tudo, tudo, tudo. Separa tudo, consagra tudo para o Senhor. Pastor, a gente precisa jogar óleo então no ouvido, óleo nos olhos, óleo no tato. Não, querido, você não precisa. Aqui eu estou fazendo só um paralelo. Não vai jogar óleo, nem que seja o óleo ungido em tudo, senão você vai ter um problema, né? Ficar derramando óleo no. Garganta abaixo aí, né, vai ter problema, vai ter que ir pro pronto-socorro, né? Então, é só uma forma de eu dizer a você que você tem que dizer. Óleo representa o Espírito Santo, então você vai dizer: Espírito Santo, consagra tudo, consagre tudo, Senhor, tudo do meu ser, tudo. Tudo, tudo é tudo. A parte exterior, a parte interior, tudo seja separado para o Senhor. E na igreja, o cuidado. Eu que toquei com grandes companheiros, né, tenho muita saudade deles, fora da igreja, via o cuidado que os músicos tinham e têm até hoje com seu instrumento. Agora, os músicos de igreja nem sempre têm esse cuidado. Pelo contrário, às vezes deixa lá o prato da bateria todo sujo, o instrumento todo desdeixado, os fios fazendo aquela barulheira, e microfone sem fio, sem ter a bateria para colocar na hora que você vai pregar. Então, é um desdém com as coisas do Senhor. Tudo tem que estar limpo, tudo tem que estar lindo, tudo tem que estar ungido e consagrado pelo Senhor. Aleluia. Versículo 31: E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Isso será para vós e para todas as vossas gerações futuras, como um óleo sagrado para unção. Óleo sagrado para unção, pessoa do Espírito Santo e seu poder. Não será derramado sobre o corpo de nenhum homem, e quanto à sua composição, não fareis outro bálsamo semelhante a ele. Esse é um óleo sagrado e santo, deveis preservá-lo. Só servia esse óleo que o Senhor deu como padrão. Só esse óleo. Não serve outra unção, para nós, irmãos. Só serve aquilo que é do Espírito Santo. Não serve aquilo que está dando certo. Ah, eu fiquei sabendo que em tal lugar eles fazem assim e dá certo. Quanto eu já ouvi isso de colegas. Mas está dando certo. A nossa questão não é se está dando certo. Está dando certo para quê, meu amigo? Está dando certo para juntar pessoas? Isso era melhor chamar o Silvio Santos para fazer o grande comunicador, para fazer um workshop em todas as igrejas, para fazer dar certo o ajuntamento de pessoas. E ainda ia dar um show de bola, porque ele ia dizer como manter as pessoas atentas durante 50, 60, 70 anos de trabalho. E sorridentes e alegres. Dá certo. Então, não é uma questão do que dá certo ou que não dá certo para juntar pessoas, para reunir pessoas, para ter mais gente. O crescimento vem, queridos, quantitativo, mas ele vem como consequência do nosso padrão de vida com Deus, como consequência da qualidade do nosso relacionamento, da nossa aliança com Deus. Desencana disso. Desencana disso. Trabalhe o tempo inteiro, né? O tempo total, full time, né? Todo o tempo, foque. Pastor, pastora, fique focado, direcionado para trabalhar qualidade, qualidade, qualidade. Controle de qualidade cristã. E a Bíblia diz lá em Atos que eles viviam um padrão de vida tão maravilhoso que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. O Senhor acrescenta. Pessoa passa e entra e fica. Na evangelização que a gente faz, seja pelo WhatsApp, seja hoje, pelos meios de comunicação que nós temos, pela internet, ou ainda o evangelismo de rua, ou de casa em casa, não importa, o Senhor acrescenta. O que nós temos que zelar é pela qualidade. Qualidade. Tá bem? Não serve outro padrão, só o padrão do Espírito Santo. Não serve outro padrão, só o padrão de Jesus. Não serve outro padrão, só o padrão do Pai. Quem preparar um outro azeite parecido e colocá-lo sobre um profano será exterminado do seu povo. Olha aqui, agora eu estou indo assim com bastante leveza, estou procurando fazer com bastante leveza para você, em nome do Senhor, mas agora eu tenho que ser. Eu vou manter a leveza, mas vou ser bem direto. Se fizer alguma coisa parecida parece com a obra do Pai, parece com a obra do Espírito, parece com Jesus Cristo, mas não é obra do Pai, do Filho e do Espírito. Meu irmão, você será exterminado. Exterminado. Eu volto lá ou você vai adoecer espiritualmente, ficar duro no seu coração, endurecido, ou você vai morrer espiritualmente. Não serve outro modelo, senão o modelo da Trindade, trinitário. Só esse modelo serve. Só esse modelo serve. Exatamente como está na Bíblia. Só esse modelo serve. Ah, eu sou da visão tal, eu sou da visão não sei o quê. Meu querido, você não pode ser da visão tal ou da visão não sei o quê. Você tem que ser da visão do Pai, da visão do Filho e da visão do Espírito Santo, e você está me entendendo, pastor e pastora. Você está me entendendo. Espírito Santo está falando com você. Só serve o padrão dele. Tudo que você está fazendo em termos de crescimento de igreja é o padrão dele. Senão, para. Tudo que você está fazendo em termos do que se chama de discipulado é o padrão dele, ou parecido com o padrão dele. Então, se está fazendo, ótimo, se não, para. Tudo que você está fazendo em termos de administração financeira, aí, ó, como eu falei, é o padrão dele, de cuidado com os utensílios da igreja, é o padrão dele, o cuidado com a confissão do pecado é o padrão dele. Se não, para. E começa a fazer, comece a fazer segundo o padrão dele. Claro, o mais próximo possível do padrão dele. Porque para nós nunca vamos conseguir evangelizar, batizar, discipular e preparar o corpo de Cristo, nunca. Exatamente como Jesus. Nunca, não tem como. Porque ele era o filho de Deus e a natureza dele foi marcada pela ausência completa de pecado. Depois da sua morte, não tem como você reproduzir e nem serve qualquer sacrificialismo. Não serve. A ressurreição é pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o primeiro, foi Jesus foi o primeiro que o Espírito Santo ressuscitou. Por isso ele é chamado, guarde isso, primogênito dos mortos. Por que, pastor, né? Muita gente pode perguntar, por que ele é o primogênito dos mortos a ressurgir, se ele mesmo tinha feito a ressurreição de Lázaro, da menina, que ele falou, Talita cumi, menina, levanta. Por quê? Não houve outras ressurreições antes? Houve obra de Jesus, mas foi a primeira ressurreição operada pelo Espírito Santo. Por isso ele passa a ser o primogênito dos mortos a se levantar. E o alcance era tão profundo e supratemporal que quando ele se levantou dos mortos, muitos mortos se levantaram também e foram vistos em Jerusalém. Já houve uma ressurreição quando o Senhor Jesus tirou da mão de Satanás a chave do inferno e da morte. Então Jesus é o primogênito dos mortos. Fecho parênteses nisso e eu quero voltar para dizer, só serve o padrão dele. Só serve o padrão dele. Nós temos que procurar dia e noite a santidade, o Santíssimo Deus, para que nós, Senhor, me faz ser o mais próximo possível do que o Senhor deseja, ou me faz tudo o que o Senhor deseja fazer, melhor. Faça em mim e faça através de mim. Para finalizar, versículo 34 a 38, o aroma da tenda. E Yahvé disse a Moisés: junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais. Com essas substâncias farás um incenso especial, uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Esse é o detalhe ministerial desse capítulo, de ministérios que às vezes nós não damos o devido valor, tá bem? O perfumista. Essa mistura ainda levará sal e produzirá um incenso puro e santo. Moerás parte dele até virar pó e o depositarás diante da Arca da Aliança, na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e será para vós um perfume santíssimo. Não fareis para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhantes para uso pessoal ou coletivo. Considerar esse incenso sagrado, reservado para uso exclusivo na adoração do Senhor. Quem fizer um incenso semelhante a esse, para aproveitar da sua fragrância, será banido do meio do seu povo. O pessoal está brincando. O povo está brincando com Deus. Você não pode se pautar. Os livros devocionais são uma bênção, a maioria deles, mas você não pode se pautar no livro do último mês e nessa frase quase maligna, tá dando certo. Às vezes o pastor compartilhou e está compartilhando uma coisa que deu certo com ele. Eu fiz isso no livro, um pequeno trabalho de discipulado. Mas eu fiz, queridos, mas não para virar padrão. Padrão é Jesus. Você compartilha ali uma experiência, o pastor compartilha, a pastora compartilha quando escreve um livro, para compartilhar a experiência dele, não é para virar o padrão, é para dar alguns ensinamentos. Sobretudo, os ensinamentos são válidos no que quando eles são ensinamentos bíblicos, quando se pautam, se referem a princípios bíblicos, aí você aproveita, mas não é, ah, deu certo lá, eu vou usar aqui. Ah, tem um padrão que ajunta bastante gente, tal. Para quê? Não vai agradar a Deus e você ainda corre o risco de ser exterminado. Meus irmãos, eu deixo quatro mensagens finais para vocês nesse sábado. Primeiro ponto, ensina que ninguém deve fazer um altar de incenso, ou seja, oração. O altar de incenso está ligado à oração e à adoração. Primeiro ponto, ensina que ninguém deve fazer um altar de oração e adoração inadvertidamente, porque é algo santíssimo e requer santidade. Vamos orar? Vamos adorar? Então tem que ser em santidade. Segundo lugar, o segundo ponto mostra que para a salvação ou remissão individual há um preço de resgate que já foi pago por Jesus Cristo. Então não é necessário pegar toda essa relação. Pastor, eu tinha que comprar todos esses itens para levar para minha igreja? Não, querido, não, não, não, não, não. Tudo já foi feito por Jesus Cristo. Tudo já foi pago por Jesus. Se você quer um óleo para ungir com óleo, hoje há óleos em lojas, livrarias, mais lojas com artigos cristãos. Depois você ore consagrando e aquele óleo. Se você estiver em comunhão com Deus, ele é suficiente. Mas por quê? Aí, nesse caso, eu não estou seguindo exatamente o padrão. Não, o padrão já foi seguido, realizado definitivamente por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Se refere a duas pessoas da Trindade. Por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Esse é o padrão. Então você vai estar no padrão, porque o padrão é Jesus, o padrão é o Espírito Santo, o padrão é o Pai. Então você pode utilizar um óleo, consagrá-lo, orar consagrando, se você estiver dentro do padrão do Pai, do Filho e do Espírito. Não ao pé da letra que. Do que o Senhor deu no primeiro tabernáculo, porque na plenitude dos tempos ele já enviou a plenitude do tabernáculo em Jesus e a plenitude do tabernáculo através do Espírito Santo, tá bem? Isso para nós aqui, para nós agora, enquanto Jesus não volta. Porque o tabernáculo celestial ainda é outra dimensão. Como eu disse para vocês, é quase. É inimaginável. Não é quase, é inimaginável. Inimaginável. Tá bem? Então, salvação, remissão já foi feita. Unção já foi dada. Poder já foi dado pelo Espírito Santo. Esse é o padrão. Isso tudo aqui representava isso. Representava duas pessoas. Três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já foi feito. Então, esse material não precisa ser o mesmo. Pode ser, se você fizer, tiver alguém que faça, tiver condição, faça. Não, não é isso que vai te levar para o céu, nem vai te levar para o inferno. Faça. Mas não, já foi feito o trabalho da salvação. A obra da salvação já foi realizada. A obra da liberação do poder já foi feita. Santificação já foi ministrada como se opera, pela graça. A salvação é pela graça, a justificação é pela graça. Então, isso tudo já está realizado. Agora, quem quiser fazer o óleo exatamente como está aqui, faça. Quem não quiser fazer, compre ou prepare, mas quando for usar em toda a sua vida, use o padrão da Trindade. Tem que olhar para o modelo. E da Trindade, o modelo que se fez visível. O Espírito Santo continua fazendo isso. Ele continua nos conduzindo a toda a verdade e nos revelando tudo que se fez visível, perceptível, através da pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Terceiro lugar, mostra que ninguém pode ministrar ao Senhor sem a pureza pessoal para que não haja morte espiritual. Simples assim. Sem pureza pessoal, vai haver morte espiritual. Primeiro adoecimento, depois morte. Então, se purifique logo, meu irmão, minha irmã, se purifique logo. Confissão de pecado. Nós temos que fazer isso a vida inteira. E eu já tive que fazer em momentos agudos, é importantíssimo, senão você não volta a fluir na unção. Não volta. Ou você se rasga diante de Deus e diz: Senhor, ó, tá aqui, ó, foi isso que eu deixei, né, entrar na minha vida, abrir essa brecha. Ou o Senhor me cura, me sara, me lava, me limpa, ou então eu morro. Aí o Senhor pode ter certeza que vai fazer essa obra porque Ele te ama. Em quarto e último lugar, nós podemos dizer que sem a presença do Espírito, já é um gancho para amanhã, hein? Sem a presença do Espírito Santo, que é o verdadeiro óleo da unção, a presença dele em nós, que requer santidade, bem como Ele requer santidade, oração, o incenso sagrado, né? Oração, adoração. Jamais, sem a presença do Espírito Santo, jamais alguém vai conseguir discernir a voz do Senhor, a fala do Senhor. Não vai conseguir entender a Bíblia, porque é o Espírito Santo quem revela toda a verdade. Quem nos conduz e quem nos convence do pecado é o Espírito. Da justiça é o Espírito. Do juízo é o Espírito. Ninguém vai conseguir ouvir a sua voz se não estiver disposto a ser santo como ele é santíssimo. Tá bem? Então, em quarto lugar, nós dizemos isso, sem a presença do Espírito Santo, que é o verdadeiro óleo da unção, que requer santidade, oração, adoração, ninguém vai conseguir ouvir a voz do Senhor e também ninguém vai conseguir alcançar a santidade como Ele é Santíssimo, só através dele. Tá bom? Essa é a obra da Trindade. Obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu libero sobre vocês agora, eu ministro sobre vocês essa graça, nesse sábado tão especial que Deus nos concedeu, que a obra trinitária se dê na sua vida e você se transforme a cada dia em alguém mais consagrado ou consagrada, santificado ou santificada, ungido ou ungida. E sejam todos e todas agradáveis ao Senhor. E em nome dele, para a glória dele, vocês cumpram os seus propósitos e sejam um tabernáculo em meio a essa sociedade vazia, um tabernáculo da glória, onde se manifesta a glória do Senhor e a voz do Senhor. Eu abençoo você com essa palavra, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, só para falar mais uma vez, amanhã, segunda palavra sobre o Espírito Santo e a sua obra. O batismo no Espírito, os dons espirituais. Ainda estou na fase da introdução, amanhã será a segunda palavra. Preciso dizer a você mais duas coisinhas. Ontem eu esqueci e hoje eu ia esquecendo já. Quando eu leio uma nota, hoje eu não li nota aqui da Bíblia, mas quando eu leio uma nota, eu estou lendo a nota da BKJA, Bíblia King James atualizada, e estou lendo notas também da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá bem? Então, quando eu falo assim, ó, é uma nota. E ontem, por exemplo, o último destaque, último parágrafo, o último minuto da fala aí, os últimos 2 minutos, foram uma citação da BKJA, tá bom? Ou, às vezes, eu uso a Bíblia de Estudo Pentecostal, às vezes eu uso a Bíblia de Genebra, o melhor comentário que eu encontro para determinado capítulo. Muito bem, e por último, tudo que nós estamos ministrando, até o Êxodo, até essa ministração, ó, ontem já estavam todas no blog. Como nós já passamos da metade do mês, eu falo no início, no meio e no fim. Então, uma vez só, no início, uma no meio, uma no fim. Então, agora eu vou falar do meio, tá bom? Daqui uns 10 dias eu falo a do fim para vocês. O blog é bloglogos7.blogspot.com. bloglogos7.blogspot.com. Última vez, bloglogos7.blogspot.com. Se você deseja passar para um amigo, uma amiga, passe, passe. Nós já estamos lá com 1 ano e meio de ministrações sobre vários livros da Bíblia. Passe para o seu amigo, para sua amiga, para que eles tenham acesso, ou um irmão na fé, uma irmã na fé, para se alimentar também. Passe. O que nós queremos é que o maior número de pessoas esteja em contato com a Bíblia todos os dias. Esse é o nosso objetivo e o Senhor tem nos abençoado nesse sentido. Deus te abençoe. Um abraço, se Ele permitir, até amanhã.